Eu sei que tem muitas mães no mundo que pensam em desistir dos filhos, porque a gente tenta de todas as maneiras. Quando vê que um filho está entrando em dependência de drogas e a gente não poder fazer nada porque... Tenta, faz o possível. Eu tentei de tudo. Vendo. Então, toda vez que falam de droga, para mim, é um pedaço de mim que se vai ter um filho, criar com todos os sacrifícios. Depois a gente tem que desistir dele, porque ele não desiste. Realidade, vidas perdidas entre várias famílias que tem um homicida. Não é justo fazer sua própria mãe sofrer. Sentimento de amor que não deixou desenvolver. É lamentável pra mãe que tem um filho que caminha fora dos trilhos. Ovelha negra que só traz tristeza, que só dá desgosto no submundo que leva pro fundo do poço. Era pior que um pesadelo sem freio, sem se importar. A sua volta alguém pra te amar. As noites em claro na janela espera uma esperança que sobrava pra ela. Um terço, uma vela pra acender, um pedido pra Jesus Cristo ao amanhecer. São vidas perdidas, irmãos, causando sofrimento triste essa situação. Instinto de proteção, e faz o que for. Se precisar, toma tiro por amor. Essa flor que murchou de tanto que se machucou. Meu rosto batido pela dor que não cicatrizou. Marcas que sua ovelha negra deixou. Famílias destruídas no cenário de horror. Essa flor que murchou de tanto que se machucou. O rosto batido pela dor que não cicatrizou. Marcas que sua ovelha negra deixou. Famílias destruídas no cenário de horror. Não tem nada mais doloroso para uma mãe que enterrar seu próprio filho. Uma flor que ela viu nascer, sentiu as contrações da vida, ela viu crescer. Jurou carinho e afeto, mas a sua flor se perdeu em meio ao deserto de concreto e aço. Seu coração hoje bate em meio aos pedaços. Nenhuma mãe quer ver seu filho nessa situação. O crime e as drogas te seduz e segura suas mãos. Depois te larga em meio à depressão, todo zoado, afastado da família e dos amigos. Tudo acabado, sua mina te deixou, cadê seus aliados? Mais uma noite em clara, sua mãe preocupada. Meu Deus, cadê meu filho? E você de boca em boca, vendendo os tênis, vendendo as roupas. Sua mãe lembra de você com lágrima no rosto. Queria que você fosse um exemplo, um bom moço. Essa flor que murchou de tanto que se machucou. O rosto batido pela dor que não cicatrizou. Marcas que sua ovelha negra deixou. Famílias destruídas no cenário. Famílias destruídas no cenário.